Oscar Santo Ângelo. Gente, reporta lá contra o Bloco Bravo de Romeu. Para Brasília, 360 ao nível. Seu decolador 10, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Alepa, onde intercepta pêndulo 17 até o destino. 5470, código transponder, 120, decimal 8, é a frequência do controle. 360 autorizado, Brasília, decola da 10, saída Arbor, transição Alepa, intercepta o pêndulo 17, transponder 5470, controle 120, decimal 8. Está correto, me chamando pronto para o push, gol. Muito obrigado. Sou externo, condições visuais, proponho cancelamento da base da 17, Bravo de Romeu. Bravo de Romeu, plano modificado 09, curva à esquerda, reporte na final da 17, estabilizado, baixado e travado. Está lá na final, baixado e travado da 17, Bravo de Romeu. 3560, solo 09, chame no 219. 219, tá, 3560. Salvador, Santa e Guardando de Bruno. 560, Salão 21, Simonal. Salão 3560. Salvador, boa tarde, Santa 3560 de Bruno. 3560, prossegue de Alfa Juliette pro 3. Alfa Juliette, qual é o 3? Da 3560. Final da pista 97, baixado e travado, Bravo de Romeu. Bravo de Romeu, pouso atualizado, pista 97, vento 130 graus, 10 nada. Pouso, Bravo de Romeu. Grande Whisky, autorizado o acionamento, pronto para o taque, ó. Abataxa. Quanto é o perfil, o parceiro 2231? Tiene. Beleza. Despacho salva. Gono 755 Recife, 1251-3325. 251-3325, obrigado, Gono 755. Gono Voo no 612 desce via para 2000 pés, o ajuste 10 no 3, reporta estabilizado. Estabilizado. 2013, reporta estabilizado na 63. Do 2231 no Confirme a Proa? Cara, está? Está livrando a pista agora? Pode autorizar o táxi. Chame para ingresso. Trip 5495 para Ilhéus. Mantendo o escuta aguarda, por gentileza, ok? Prepara da Leda direto. Coquebu, voaria direto Barreiras. Ok, Sente, Momo, Coquebu, após Barreiras. 2231, Sente, desculpa. Trip 5495, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado para Ilhéus, nível 140, decola da 10, vai cumprir perfil da saída coral, após decolagem, curva direita. 5527, a frequência do transponder no 208, controle. Alinhamento correto, chama quando pronto para o push no patch 3, trip. Papa Romeu, Romeu Eco Vitor, identifica a chegada. Bom, se desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. Para 4 mil, tá bom, 0 no 3, Romeu Eco Vitor. Voando o Peloda presente. Peloda presente. Passarei do 2231. 2231, me escuta. Voador, coordenamos com o Centro Recife para o seu voar direto Barreiras. Presente então, direto Barreiras, passarei 2231, direto. E atenta a saída, Momo Coquebu direto. Presente, Momo Coquebu direto. Estacionamento, voo 925 no portão 1. Autorizado, chama táxi. Zero. Confirme? 2744. Gente, mantenha 270, o Romeu é com o Vitor. falar comigo, gostaria de fazer uma solicitação. Se possível, passear no pátio 3, só enquanto abastece e prossegue no próximo trecho, conforme o plano. Boa noite. Com alegria. Coordenação direta com a torre. Queco Delta, mil pés, direto para o Itapuã, reporta para a descida. Dois, dois, três, um, no Recife, 1288, alternado no 260. Recife, 288, 260, passarelo 2231, no Badar. Boa tarde, é o Oceanero 6201, 360 Galeão, está no Gate 4, ciência da hora. Domingo. Chamou, Oceanero? É o 6201, no Gate 4, informação Oscar, 360 Galeão. Chanel 6143, identifica a chegada Golf, desça até 0620. 0620, Papa Romeo, Whisky Bravo Whisky, contato radar 400, cedo da Elma. Da Elma matando, Whisky Bravo Whisky. 33 no transponder, 208 é o controle, 6201. Mais correto, chama como transponder. Gol no meio, no 2, estabilizou? Estabilizou, no meio, ou no 2 da volta. Torre, 11895. 1895 até daqui a pouco. Torre Salvador, boa tarde, gol 16, 12 está estabilizado em LS X-Ray com trem baixo travado. Boa tarde, gol 16, 12 foi autorizado, pista 10, 100 graus aqui. Livre pôs na 10, gol 16, 12. Ok. Brasil! Gol no 601, identifica a chegada Bonf, desça até o 070, confirme a velocidade. O Oceaner 6143 indicada. Gente. Boa tarde, até Oscar Lu, prossiga. Isso é Oscar Zulu. Chame pronto para acionamento, acione 0110. Voo 1925 com 186 a bordo, 3 horas e 50, Lanterna Campinas. Índia Alfa, ponto de espera 135, altímetro marca 1013, tem bom voo. Acessa a atmosfera 1315, obrigado. Solo, boa tarde, voo 1956, gate 2, ciente da ordem, espera autorização Recife 370. Para Whisky, Recife 1251-3325, bom voo. 251-3325, bom domingo, muito obrigado, moço. Recife nível 390, decola da 10. Comprometido da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem curva à esquerda, após decolagem intercepta período 50, prossegue conforme rota. Aciona 5534 no transponder, 720, decimal 8 contra. Autorizado Recife, nível de voo 390, 0850, decola da 10, curva esquerda, Puca Aracaju, 5534-208.2, voo 1856. Próximo atmosfera da 10, está pronto. Solas 25, 219, boa. 219, boa. Solo, voo 1612, pista livre, boa. 0, grande, 10, 9. Autorizado, a linha decolada 1-0. Voo 9. Tirante da Juliette. Então, Oscar Zulu, reporte fora do solo. Vitor, Mike Quebec, assinado 0161. Vitor, Mike Quebec, no 1500 pés, no corredor Vera Cruz, reporta Paripe. Mike Quebec, desça para 1.000 pés, o ajuste 1.0 no 3. 2.0, decimal 8, controle, meu voo. 1.2.0.8, eu vou ficar aqui próximo ao oeste, né? A necessidade de chamar o controle ou siga na tchã? Faz o seguinte, quando chegar no sobrevoo, o senhor me informa. Vou chegar no sobrevoo, informa o senhor. Ok, na minha escuta, até lá. A escuta permanente, tá, fazendo. Contato radar 360, sai da Arbor, gol no 925. 360, Arbor, 925. O Vitor Maquebec atinge 1.000 pés. Romeu Eco Vitor, desça para 2.000 pés, o ajuste chama 0 no 3, está livre, LS, reporta estabilizado. Estabilizado, Romeu Eco Vitor. Vitor Mike Quebec, sente. Oceaner 61-43, desça para 4.000 pés, o ajuste 1-0 no 3, reduzindo para 2-2-0 nós. Gol no 601, desça para 050. O Mike Echo Delta, apenas para informação, temos um tráfego agora na sua posição de 11 horas, 5 milhas no rumo oposto. Aparece mantendo 500 pés, negativa a escuta no controle. Sente visual com o mesmo? O senhor se afaste pro litoral aqui? Ok, aceita a pergunta, permanece no caso. Sente, reporta visual com tráfego. Delta Torre, 102,95. Delta, vertical do farol de Itapuã, após autorizado prosseguir com base pela direita para cabeceira no 7. Tenente, o Mike é com Delta. Vai considerar vertical de Itapuã com curva pela direita. Aguardar. Romeu Eco Vitor, visual ou correção, estabilizada? Estabilizado no momento, Romeu Eco Vitor. Gente, o Romeu Eco Vitor, apenas para informação, temos um helicóptero mantendo 500 pés a 4 milhas da sua frente, na escuta da torre. Chame a mesma na frequência 118.95 para estações de pouso. 118.95, Romeu Eco Vitor. Zulu, poderia se afastar para o litoral? Há um tráfego agora, 5 milhas afastado, aproximando para a final da ano 7, não sei não. Até afastando o litoral, sou o Tarco do Lula. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Eco Vitor. Romeu Eco Vitor, um helicóptero a 400 pés, à sua frente 5 milhas, não irá interferir com a sua aproximação? A intenção é pouso pista 10? Pista 10, pista 10 e gostaria, se possível, passar mais no pátio 3, só para abastecer, prosseguir no próximo trecho conforme o plano. Gente, meu convite, vamos acionar a entrada com relação ao combustível. Vento 100 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistão na zero. Positivo, é só para abastecimento, né? BR e bora. BR. Oi, Salvador, mas é do Bel? Aguarde na vertical do farol de Itapuã e fique atento a um helicóptero, aquele Oscar Zulu, que está aproximando-se agora da linha do litoral. Após o tráfego que está na final da 10, será autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da 10. Está atento ao Mike Echo Delta. Como o helicóptero está mantendo um inverno próximo a Itapuã também? Afirmo, está agora à sua esquerda, posição de 10 horas. Para 2000, ajuste no 0 no 3, está livre LS, reporta estabilizado. Ok, senhora, está ajustado no 0 1 no 3, descendo para 2000, vai reportar estabilizado no LS, achando em 1 no 4 3. Vitor, Mike, Quebec, visual com o 7. Aqui, no Quebec. Gente, mantendo a prova da rotatória, torre 118.95. Salvador, Papatango, Vitor Mike Beck. Vitor Mike Beck, sinal no 7, é porta 3 milhas fora. Sinal 7, é porta 3 milhas fora, autoriza e contar na presença. Afirmo, agilizando para o número 1. Agilizando, KBS. Sino 013, gol no 601. Gol no 856-02, puxa essa. Gol no 856-02, autorizado. Se tiver cancelamento, seu ataque. Autorizado, depois era o ataque. No 856. Já o Mike Eco Delta, a Maranhão no bairro todo frente. Romeu Oscar Bravo, está autorizado para Serra Índia, Echo India, para o A Norte, decola da 17 com para o A Norte, acena 0165 no transponder e no 208 controle. Meu 143, torre 118.95, com pulo. 118.95, puxa 161, 143, dado boa tarde. Está na metade 118.95, altímetro 1013. 3, estabilizado o LF da 1-0. Xnerme 1-4-3, continue a aproximação, helicóptero cruzando o eixo de aproximação da 1-0, não irá interferir com seu pouso. Beleza, eu tenho o Xnerme 1-4-3. Mike Eco Delta, após cruzar o eixo de aproximação da 10, prossiga na perna do vento, aguardando para girar a base, será o número 2 para pousar na cabeceira no 7. Após o cruzamento, vai manter a perna do vento da 1-7, aguardando o corpo número 2, o Mike Eco Delta. Controle no escudo do Golo 601. Prossiga. O Golo 601 atingindo 4.000, já início do procedimento. Gente, autorizado para 2.000 pés, o ajuste 1013 e reportagem estabilizada. 2.013, reportagem estabilizada, 601. Vitor Solos 3.000, chamando 2.000 desse manual solo. 2.000, Mike Eco Delta, visual com o tráfego na sinal da 1-7? Afirmativo. Vitor Mike Quebec, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-0 graus, 10 metros. Pouso autorizado, Quebec. Hotel Oscar Zulu na escuta? Confirme sua posição? Ok, está autorizado, parte 3 então, via Kilo, cruze Alfa, o Romeo Cristo. O Romeo Cristo cruze Alfa, para o parte 3. Minha 143, pouso autorizado, pista 1-0. Vento 1-2-0 graus, 1-0. Pouso autorizado na 1-0, Xanema 1-4-3. Gillette Victor Charlie tem livre taxa, chama para ingresso. Delta, Mike Eco Delta pode seguir com o número 2, aeronave agora na curta final da 1-7. Afirma o Mike Eco Delta, reporte no solo controlado, cabeceira 1-7, vento 130 com 10. A gente aportará. Zulu confirmando, ainda vai sobrevoar o Watch? Watch não, estou solicitando agora o Watch, só sobrevoa de 2 minutos e processa a imagem. Ok, então como vai fazer o sobrevoo? Aguarde, tem um Boeing da Gol como número 2 na final da 10, após mesmo ser autorizado o sobrevoo. Ok, está aguardando aqui, está pulando, o celular está do lado. Gente, aguarde, ele é de Vitor Charlie. Tem uma aeronave na pista no 7.